aqui é Gabriel, autorizado LR, mantém pista da 7. Quem é que deu, copiou? 66, boa tarde. Boa tarde, gol no 966, aguarde cópia, Campina Grande. Aguarde. T327, ponto de espera, 28, pronto. Xané 6327, mantém o ponto de espera. Mantém, 6327. Decolado aos 36, controle 1, 29, decimal 45. 2945, 241. Salvador, uma boa tarde. É o 3217 da TAM. Situação final visual baixar travado. TAM 3217. Cheque trem, pouso autorizado, custa 28, vento 210 graus, 059. Ele pousa 522, baixei travão, 3217 da TAM. Pergunta, vento do 3217 da Tancha? 120 graus, 089. 66, copia. Copia, sim. Gol no 966, Campina Grande, Serra Bravo, Kilo Golf, aprovado nível 370, via peso Luno 0, Neuma, direto. Decola da pista 28, curva direita, perfil de saída Aron, transição Zipar, transponder 5566, controle Salvador 1, 29, decimal 45. 370, Campina Grande, Tuzuru 10, AR11, PA, 5566, transponda 2945 ao controle. Gol no 966, confirmando, eu perdi o 10 até Neuma, após direto. Tuzuru 10 até Neuma, direto Campina Grande. Gol no 966, cotejamento correto, informação em curso, Yankee, chame pronto. Chama lá pronto. Eco Delta, livre decolagem, pista 17, o vento 220 graus, 0 menos. Tão 3217, no solo 39, libera a esquerda, deixando o solo em 1219. 6321, livre acionamento, chame para o táxi, portão 06, pista 28. 6321. Puxando a 6327, autorizado. Aliar e manter cabeceira 28. Ali mantém 28, 6327. Salvador, boa tarde, eu sou 3217, livrão. Boa tarde, 3217, táxi de Alfa, Juliette, portão 01. Mike Eco Delta, decolado aos 40, chame o controle em 129, decimal 45. 2945, 40, Delta. Puxando a minha 327, vai decolar e manter proa até 2000, até a coordenação com o controle. Autorizado decolar, pista 28, vento 210 graus, 08 nós. Livre decolagem na 28, mantém proa até 2000, 6327. Gol 9666, aguarde. Puxando M327, decolar 242, chama o controle em 129, decimal 45. 2945, 6327. Salvador, Chanel 6321, está com 3 horas de autonomia, POB é 88, alternando Goiânia. Gente, a Chanel 6321, Pátio 1, Juliette, Alfa, no ponto de espera Golf, chame turno no 895, ajuste no 013. Pátio 1, Juliette, Alfa, Golf, Torre, 895, confirma. Afirmo, Chanel 6321, eu ajuste no 013. 3, 2, 1, grato. Gol 966, afirmo. Livre acionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi. Tenente Gol no 966, Pátio 1, Juliette Alfa no ponto de espera Golf, Chame Torno no 895, ajuste no 013. Pátio Juliette Alfa na Golf, Chame Torno 895, vamos lá. Ok. Salvador, muito boa tarde, 35, 4, 4, 7, 100, posição 3, autorização, barreira. Alinhar e decolar, pista 28, vento 210 graus, 07 nós. Alinha e decola, 6321. A empresa estava para 1820, 5447. 5447, aguarde você cá no sistema. Boa tarde, Índia November Alpha, prossiga. Índia November Alpha, confirme a OBT. Porque não tenho ainda notificação no sistema, Índia November Alpha, aguarde. Tem 447 na escuta? Pelo repetitivo, eu tenho o seu plano vencido para 16h14 do Lu. Ok, vou entrar em contato com ele novamente. O Xenai 321 no decolar 248, chame o controle em 129 decimal 45. 2945, 6321. Controle de Salvador, Xenai 321, no ar, bora, eleva. Xenai 321, chame o controle em 129 decimal 45. Tá 3155, aguarde. Grau Salvador, muito boa tarde, equipe 5490, na posição de número 4, pátio 3, assistente da Yankee, autorização para Petrolina. 35490, mantém a escuta. Teremos. Índia November Alpha, solo Salvador. Como que solicitei a sala IS para transmitir o seu plano, ok? Não tenho no sistema. Estou aguardando. Gente, eu não tenho no sistema, já coordenei com a sala IS, o mesmo disse que está retransmitindo. Ok, eu estou no aguardo de receber o plano no sistema, ok? Já coordenei com a IES, mas se o senhor quiser reforçar, acredito que seja válido, ok? 28, vento 200 graus, 109. Alinha, decola 28, 96. 55, Guarulhos, aprovado nível 340. Decola da pista 28, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev, com curva à esquerda. Transponder 5564, controle Salvador 129-45, confirmando a Pêsulo 44 até Nilsa, após direto. Autorizado a 6640 Guarulhos, roda a pista 28, saída da Elveda Bidemi, com a esquerda. O transponder 5564, controle 129-45, e após a Pêsulo 44, Nilsa, da 31. Tá 3155, cotejamento correto. Informação em curso e antes, chame pronto. 35490, Solo Salvador. 35490, informe que tenho no sistema o seu plano vencido para as 18 horas. Confirme se a companhia fez um ADLA, o novo plano. Vamos confirmar agora. Muito obrigado pela informação. Índia November Alpha, confirmando o voo local TGL em Veracruz. Índia November Alpha, voo local mil pés. Decola da 107, curva direita, corredor axé. Transponder 0171, controle Salvador 12945, Nuno 89514. November Alpha, cotejamento correto. Para acionamento, chame a turno no 895, confirmando passe 4002 a bordo. Solo, pode só confirmar a saída prevista para o trip 5447? Trip 5447, aguarde, ok? Só um momento. Azul 69 no 8, ao controle, 12945, negativo 1208. Chame novamente. 3155, livre, aciona, chame para o táxi. Chama o táxi para o Júlio. Sente 1208, comandante. Meia 9 1 8, chama na frequência 12945. 7, Solo. Obrigado. É previsto sair da Momo. Momo, graças. Bruno 097, aguarde cópia com fim. Elefa 1. Sub 698, solicito que mantenha 12945. Bono 097, copia. Uno 097, com fins aprovado nível 360, via Pesulu 21. Decola da pista 28, curva esquerda, perfil de saída Elefa 1. Transponder 5004, controle Salvador 129.45. Quilo Delta, mantenha-se em condições visuais, desse autorizar até 4.500 pés, ajuste 10 e 14, via corredores. No 0, 1, 4. Que chame pronto. Inicialmente pro de Paripe, Vitor Quilo Delta. Mensagem, Mike Eco Juliette, confirme estacionamento e pista de decolagem. Mantenha a chegada até a posição Cari aguardando autorização. Gente, Mike Eco Juliette, informação em curso Yankee, copia. 5 ou termo 2545? Aluno 7, curva esquerda, corredor forte. Transponder 0117, controle Salvador 12945, torno 895. Juliette, transponder 0117, frequência do controle 129.45. Eco Juliette, protegimento correto, chame a torre 1895 para acionamento. Já. Seu quilo Delta, troca e transponder para 5016. Nasce em Bataxi. 8, reautorizar a descida para o nível 050. No Índia November Alpha, autorizado táxi, reporte na Oscar, o ajuste 1-0-4. Trip 5490, prossiga. É, a senhora teria alguma notícia em relação ao nosso plano? Negativo, o senhor confirmou com a companhia o horário? Não, é, confirmamos que eles haviam passado e solicitamos uma nova GLA para que fosse passado para vocês. E por isso que eu estou questionando se vocês já receberam. E se possível adiantar a nossa prova de subida quando autorizado por vocês. Ok, ciente, trip 5490, informa que eu não tenho plano no sistema ainda, já foi coordenado com a IS, a Guard, e aprovaram sair da Momo. Muito grato. Já estabilizado. Para da Cisã 3155, 131 a bordo, autonomia de 3:57. Confirma o alternado, tá 3155. Confirma 3155, galhão. Gente, copiado, tá 3155, Juliette, Alfa no ponto, espera Golf, chame torno no 895, ajuste no 0 no 4, bom. No 0 no 4, tá copiado, Alfa, Golf, 5. 1995, sobe o Polo 10, 3, 1, 1, 3. Complete de aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 9963, desça para 2010, permanece ajuste no 014, IVLS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Teco Juliette, reporte na Papá, com ajuste no 014. Azul 6918, desça para 2510, o ajuste ao 014. Torre Salvador, muito boa tarde, passarelo 2231 na final, trem baixo travado. Passarelo 2231, livre pouso na 28, vento 180 graus, 0 menos. 180, 62 é livre pouso, chefe. Seno General, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Meu Índia November Alpha, autorizado decolar, pista 17, o vento 180 graus, 07 nós. Trip 9963, complete aproximação, torre 1895. Do 6918, reduza para 200 nós, autorizado ILS, reporte estabilizado. Passarelo 2231 no solo 05, libere a esquerda, chame o solo em 121 decimal 9. Decimal 9, obrigado. Comandante 3155, ponto 0022, pronto. Solo Salvador, trip 5490. A pista 28, vento 200 graus, 07 nós. Aí de qual 2231, Série do 2231, táxi em frente, quilo, pátio 3, posição 02. Quilo, pátio 3, 02, posição, pátio 2331. Trip 5490, solo Salvador. Ok, estamos na sua escuta, companhia, que agora já está tudo ok. Quando receber a autorização, copiamos aqui. Ciente, trip 5490 em contato com a sala de plano de voo, a mesma diz que vai ativar seu plano daqui a 10 minutos, devido a IOBT 1945, ok? Sem problema, não sei se foi... 55, pode decolar e manter a proa até 2000. Pode decolar e manter a proa até 2000, 3155. Salvador, trip 9963, final baixar travado, boa tarde. 9963. Continue a aproximação, aguarde pista livre. 63. Tá, o meu Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, reporte para o bar. O 097, livre acionamento em coordenação com a equipe de solo devido a obras no pátio, chame pronto. 190, 14. Autorizado, pouso 28993. Então, 3155, decolada 07, chame o controle em 129, decimal 45. 2945, 3155. 4. Ok, não, tô chatando novamente porque a empresa falou que está funcionando, então só na aguarde de você aí, quando tiver solução. Ok, sente. Vai, se quiser pra ajudar ela. 5490, informação em curso, Zulu, copia. 490. Trip 5490, Petrolina, aprovado nível 200. Decola da pista 28, curva à direita, perfil de saída Momo, Cogbo, após direto. Transponder 5025, controle Salvador 129, decimal 45. Gente, autorizado Petrolina, nível 200, decola da pista 28, saída Momo com curva à direita, transição Cogbo. Após direto Petrolina, transponder 5025, controle de saída 12945. Trip 5490, cotejamento correto, chame pronto. Tá pronto, pushback acionamento 5490. Trip 5490, livre acionamento, chame para o táxi, pátio 3. Obrigado, livre, puxa acionar 5490. Azul 4118, copia. Matango, aguarde, cópia. Confirme o pátio que se encontra. Aguarde cópia, hotel e Matango. Azul 4118 na escuta para a cópia. Azul 4118 com fins aprovado nível 340 via Pezulu 21. Decola da pista 28, curva esquerda, perfil de saída Elefa 1. Transponder 5577 com controle Salvador 12945. Autorizado táxi, reporte na Oscar. Salvador, boa tarde, Azul 698, final de 8 milhas. Triple 9963, em solo 00, chame o solo em 12959. Da Yankee, autorização Petrolina 360. Oceano é 6314, aguarde cópia. Yankee 6314, estou na pista. Mike Eco Juliette, aguarde. Pista, táxi foi alta. Trip 9963, táxi via Kilo, pátio Kilo, até Kilo, ok? Aguardando para ingresso. Até Kilo, aguardando para ingresso, 9963. Pronto para o táxi 1097, a bordo 132, 3 horas e 15, altera na cabina. O Trip 5490. Ok, desconsidere Trip 5490. Ok. Bono 097, táxi até o través do portão 06. Táxi até o través do 06, 097. Dali Matango, afirmo. Solo, Trip 9963. O Trip 5490 na escuta do solo. Ativo, senhora. Ok, coordene com a equipe de solo para fazer frente a, como se fosse decolar da pista 1-0, ok? Porque o senhor vai fazer o táxi via Juliette Alpha até a Golf, ok? Para a aeronave da companhia ingressar no pátio. 9963, pode pular. Pela Juliette. Já para 10, Juliette Alfa, via Golf. Estamos fazendo agora, obrigado. Ok, chame pronto para o táxi Trip 5490. Tomaremos 410 da Trip. Gol no 097, táxi via Pátio 1, Juliette e Alfa. No ponto de espera Golf, chame a torre no 895. Pátio 1, Juliette Alfa, Golf 895, no ponto de espera Golf. Gol no 097. Trip 9963, observe o pushback do tráfego da companhia, ingressa via Kilo, Pátio 3, aguardando liberação para a posição 05 do pátio de carga. E aqui no Pátio 3, está visual o tráfego da companhia, o 9963. Hotel Limatango, copia. Limatango, Veracruz, 500 pés, da colono 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 0143, controle 12945, torno 1895. Acesso do controle 129.45, hotel Matango. Matango, cotejamento correto para acionamento, correção, para o táxi, chame a torre 1895, informação em curso Zulu. Tem Capatangu, Vitor Kilo Delta, chame torre 1918.95. Hotel Lima Tango, aguarde para o táxi. Azul 4118, copiou o solo. Azul 4118, livre acionamento, chame para o táxi, portão 03. Livre puxa, o táxi, o táxi. 08, nós. Alterna 133.95. Sobre a rotatória com curva pela esquerda. Vou fazer uma espera sobre a rotatória com curva esquerda, 20 Kilo Delta. O Kilo Delta, desconsidere. Continue a aproximação, pista 17, reporte na curta final com cheque de trem, vento 190 graus 89, 20 Kilo Delta. Vai continuar a aproximação com cheque de trem, 20 Kilo Delta, reportará na curta final, 20 Kilo Delta. Azul 6918, seu solo, zona 4, libera a esquerda, chame solo em 1219. 19, libera, 6918. Zero. É o de 56, com 5 de autonomia, alternando Salvador. 3590, informa transmissão entrecortada, confirme PLB. 56 com 5 horas de autonomia e alterna Salvador. Só o PLB, Trip, só o PLB, ok? 56. Não entendi ainda, 3590, mantenha a posição, faça um cheque de rádio. 56, senhorita, 56, o outro Trip confia 5/5. Agora, cruzando o campo, Matheus Juliette, corredor forte. O Vitor, Kilo Delta, reporte com trem checado, Kilo Delta. Está com trem baixado e checado, já ingressou no final da 197, vinda Kilo Delta. Pouso autorizado na 197, 190 graus, 89, Kilo Delta. Pouso autorizado, 197, vinda Kilo Delta. Em comando do Guardião 08 é Reginaldo, confirme. Etinaldo, sente, grato Etinaldo. Mantenha a Oscar aguardando instruções para ingresso na pista, só confirmando a frequência do controle 12945 após a decolagem. Canaro 6314, segue aguardando a cópia. Afirma, Oceano 6314. O Azul 4118, solo voltando? Prossiga. Azul 4118, informa que o senhor vai ter que coordenar com a equipe de solo para fazer o pushback de forma a ingressar no pátio 3, ok? Tem aeronave da companhia que vai bloquear o seu pushback na Índia, ok? Ou se o senhor quiser confirmar com a equipe de solo se tem condições. Ok. Oceano 6314, informa que é o número 2 para a cópia. Informação em curso Zulu, previsto sair da Momo Transição Flor. Paciente, vai verificar o Zulu, pode confirmar, mudou a pista? Pista 28. Sente, guardando pra cópia, 6394. Trip 5447, copia. Vai, escuta pro. Trip 5447, barreiras aprovado nível 200, decola da pista 28, curva à direita, perfil de saída Momocóguevo, após direto Lapa, DCT. Transponder 5031, no controle Salvador 129.45. 1093, boa tarde. 1097, aproximando 2 1097, inicialmente a linha mantém cabeceira 281097. A linha mantém a 28, cono 097. 5447, cotejamento correto, aguarde para o acionamento. Oceana 6314, copia. Zero, prossiga. Oceana 6314, Petrolina, aprovado nível 340, via Pezulu 20. Decola da pista 28, perfil de saída Momo, transição Flock, curva à direita. Transponder 5014, controle Salvador 129.45. Autorizado 340, Petrolina, decola 28, Momo Flock, curva à direita. Controle 2945, aerovia Pezulu 20, via Sana 5014. Corrigindo, 5714, Oceana 6314. Oceana 6314, 5014, transponder. 5014, Oceana 6314. Oceana 6314, cotejamento correto. Chame para o acionamento. 6314. Voa 097, torre. 097, na escuta. Decolagem mantém a reta até 2 mil pés, devido ao helicóptero na linha do litoral, mantendo entre 500 e 1 mil pés, afastando-se de Salvador, aproximadamente 5 milhas fora. Então decola e mantém a proa até 2 mil pés, 1097. Está livre a decolagem? Afirmo, pista 28, vento 200 graus com 89. 097. Recife, nível 370, preso 53, decola 28, curva direita, saída Aron, voando direto Alfa Romeo Uniforme. 5028, transponder 2945, é a frequência de controle após a decolagem, 620. Voando 620, curva direita após a decolagem. Afirmativo, curva direita. Voando 620, informação em curso do Lucha, missão. Tá bom. Sala do 14, boa noite para o TAC, estamos com 3 horas e 10 minutos, 67 a bordo, ao Fernando Galeão. Gente, azul 4118, pátio 1 Juliette Alfa, no ponto de espera, Golf, chame a torno 1895, ajuste no 014. Tá, gente, pátio 1 Juliette Alfa, 2895, para comentar a torno, obrigado, boa noite. Trip 5447, livre acionamento, chame para o táxi, pátio 3. Autorizado, livre acionamento, agora para o táxi, 3547. Azul 6918, ingressa via Índia, portão 03. Somente está livre a decolagem, vento 200 graus 89, guardião 08. Voo no 097, decolou os 20, controle em 1.29.45. 945097, obrigado. Nada. Então, 3214. Salvo Salvador, Oceana 6314. 6314, prossiga. Puxa, deck acionamento, portão 8. Oceana 6314, livre acionamento, chama para o táxi, portão 08. Livre chamada para o táxi, no 08, 6314. Então, 3217, copia. Então, 3217, com fins, aprovado nível 360, via Pezulu 21, deporte após direto. Decola da pista 28, curva à esquerda, perfil de saída Lefa 1, transponder 5017, controle Salvador 1.29.45. 1.08. Aprovando 2945, guardião 08. Então, 3217, cotejamento correto, chame pronto. Zero graus, 89, trip 5490. Afirmativo, autorizada a decolagem do trip 5490, cabeceira 28. Strip 5447, pátio 3, quilo, alfa, golf. Ponto, espera, golf, chame a torre no 895, ajuste no 014, bom voo. Quilo, alfa, golf, no ponto, espera, 5895, ajuste para no 094, obrigado, boa noite. Hotel Lima Tango Brasil. Gente, Hotel Lima Tango, único tráfego a informar. Está sua frente aproximadamente 8:30, altitude 150, 1.500 pés. Já não, não mais na escuta do controle. Esse é livre. Trip 5490, contato radar, sua para nível 200, sai da mão. Para o táxi Oceania 314, nosso POV de 153, autonomia 3:02, alternando Recife. Gente, a cena 6314, pátio 1, Juliette, Alfa, Golf. No ponto de espera, Golf, torre no 895, ajuste no 014. Pátio 1, Juliette, Alfa, Golf. Ponto de espera, torre 1895, ajustado 1014, cena 6314. Passageiro 2231, assiste na informação Zulu, está na posição 2, pode 3, autorização barreira. Passageiro 2231, um minuto, copo. Voo no 869, chegada e pitch, desça para o nível de voo 080 inicialmente. Voo no 869, copia o controle. 2231, copia. Copia. Passare 2231, barreiras aprovado nível 180. Decola da pista 28, curva direita, perfil de saída Momo Vatap, Whisky 42, Lapa direto. Transponder 5032, controle Salvador 129, decimal 45. Solo, boa tarde, gestão 3145. Autorizado 180 para barreiras, decola 28, curva direita, bom, Vatap, WIS 42, Lapa, 5032, transponder, 2945, frequência controle, passareira 2231. Passareira 2231, cotejamento correto, chame pronto. Posicionamento, portão 11, com o voo 1620. Voo 620, coordene com a equipe de solo devido a obras no pátio, chame pronto para o táxi. Autorizado, em coordenação e repassar a taxa também já. Então 314, 5 minutos, cópia. Você escuta. Confirme a chamada para o controle. Gente, manter essa proa até 15 minutos após a direção para Salvador. Gol na 097, chame Recife, 1260, terna 1288. Autorizado a Neário, materna 28, 35, 47. Azul 4118, decolada 26, chame o controle em 129, decimal 45. 2945, informa pássaros na reta de decolagem 4118, obrigado, boa tarde. E a gente colidiu com o pássaro no para-brisa. Gente, azul 4118. 0, controle Salvador no 29.45. Mantendo 500 pés. Boa noite, obrigado. Ok, nós vamos pedir uma revisão, obrigado. Obrigado. 0, ESMAP, Lúbito, Barbacena, intercepção da sinal para o Galeão. Aciona 5040, transponder 2945.3. São 3145, copiou posição Motiva, Mike Oscar, Tango, Victor, Alfa, Posleda. Afirmativo, monte a mãe que o Oscar tem o Vitor Alfa. São 3145, atendimento correto, chame pronto. Chama lá. Salvador, uma boa tarde. Mais uma vez, uma boa tarde. 3217-001 para puxar pela. Adagio 3217, livre acionamento, chame para o táxi, portão 01. Para o táxi. O traço decolou à frente, ele acha que fez uma, que atropelou um pássaro na decolagem. Ele não tem certeza se está sobre a pista, o senhor prefere aguardar? Bom, 869, desça para nível 090. Do 200 graus, com intensidade de 8 nós, está livre a decolagem 285447. Vamos para o controle? Entre na fila do controle. O 447 decolou os 29, controle 12945, não apostou nada no trecho não, né? Negativo, controle 12945, TRIP 5447. Qual viagem? Controle. TRIP 5447, subir, manter nível 200, sair da MOMO, vigilante. 5490, prossiga. Tente bom no 620, Pátio 1, Juliette Alfa, no ponto de espera Golf, chame torno no 895, ajuste no 014. Eco Delta, desça sob condições visuais para 500 pés. Ajuste em Salvador, 1-0-1-4. Frequência da torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5. Oh, beleza. 1-8-6-9, desça para 2.000 pés. Ajuste, 1-0-1-4. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6304, ponte espera da 28, pronto para decolagem. Chamei a 6304, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, chamei a 6304. Na 3-4, autorizado alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 069. Alinha e decola 28, Xené 6-3-1-4. Azul 4118, chame Centro Recife, 1260, alternando 1288. Passarela 2231, pushback, acionamento, posição 2, pátio 3. Passarela 2231, livre acionar, chame táxi no pátio 3. Vamos lá, passarela 2231. Desse manhã nível 120. Tem 136 a bordo. Então 3217, Juliette Alfa no ponto para Golf, chame torno no 895, ajuste no 0104. Taxi autorizado Juliette Alfa em Golf, ponto de espera, chama torno 0104, ajustado para 3217, boa tarde. Checo Delta, taxi espera sobre o farol de Itapuã com curva pela direita, aguardando instruções. Espera, curva pela direita, sobre o farol de Itapuã, Michael Delta. O Xenai 6304, decolado às 34, chama o controle em 129, decimal 45. 2945, Xenai 6304, uma boa. Pode ser, seu Aron, Aru. Toma até a torre, tem que cruzar 2000. Aí, curva direita, direto, Aron. Afirmo, gol no 620. Vicente. FLS, a porta estabilizada. 2197, informo restrição manter proa de decolagem até 2000 pés após perfil Elefa 1. Quem mantém o perfil até 2000 pés após perfil Elefa 1, 2197. Só confirmando, mantém a proa de decolagem até 2000, então 3217. Quem mantém a proa de decolagem até 2000 pés, então 3217. Salvador, TAM 3145, para pushback, acionamento, posição 2. TAM 3145, livre acionamento, chame para o táxi, portão 02. Autorizado, chama táxi, TAM 3145. Gol no 169, copia. Gol no 169, Guarulhos, aprovado, nível 360, decola da pista 28, curva, mantém pro até 2000. Após perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva à esquerda. Intercepta Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Pop. Transponder 5037.